Bora, Lady! Lady Diana, tá com a gente também. Faça o nome dos outros aí pra gente divulgar aí também, gente. Pode ser? Os badalados de peso aqui, obrigado pelo carinho. Minha amiga Julie, por ali também, o tio Sam, um abraço, vamos lá. Que me dá a vida, que me dá calor. Tu me condenas por ser DJ Paulinho Boy. Meu destino é viver a... O covarde da saudade. Meu amigo, meu camarada, Júlio. O Júlio da Espita na área, né, Rebelde? Hoje o bolso dele vai sair cheio. Eu só quero ter o teu amor, que me dá vida, que me dá calor. Mas que importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde. E a gente chegando mais uma segundona. Eu só quero. Aqui no Reserva Parque. Pra recordar gostoso assim. Lorena. Assim vai. Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende e você se surpreende com o corpo. Olha o Ronaldo, tá lá. É o pai do Marinaldo. Nesta hora você vê que já não é menina. No espelho se fascina. DJ Paulinho Boy. Quem será, hein? Quem? Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser você. Aí da Cima também com a gente, Maria da Cima. Te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você nem calcula o quanto. Quem será? Quem será? Quem será que vai dizer? Gigante e Lady, o casal badalado aqui no Pop Saudade 3D. Mesmo. De vez em quando me dá uma moral, mas eu tenho um carinho muito grande. Ela falou que estão fechados com a gente. Quero ver. Após a pandemia, estamos voltando aí. Também o projeto Uma Nova Aparelhagem chegando aí. DJ Paulinho Boy. Vai, maestro! Quero abraçar também meu grande amigo Cleiton. Popular Lobo Solitário, o homem do Interlão Paraense. Sábado, vamos até a sede do Ademir Queiroz. Guajará, sumo já no Paraná, Creito. Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse. DJ Paulinho Boy. Te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você nem calcula o quanto. A gente abraça também os guerreiros. Tô na área aqui de Guaraci, marcando presença. Obrigado a toda essa galera. A gente tem um carinho, um respeito muito grande aí. É. Já estamos gravando ao vivo. Mais uma. DJ Paulinho Boy. 3D. Pop Saudade. Fim de primavera. É quase verão. Olhando a natureza, tenho a ilusão que o mundo é meu. O sol, o vento, a terra, o céu e o mar. Ô, música bonita! No sol avermelhado, seus cabelos posso ver. No vento, sua voz em meu ouvido posso ouvir. Nas nuvens, seu sorriso. Ah, bora, Marituba! Eu posso ver você em tudo que eu olhar. No céu azul, no sol, na terra. Tio Naldo, tá na área. Raiane, depois de beber no Tio Naldo, o Abraão. É, meu irmão. Ilusão. DJ Paulinho Boy, cadê o Tio Naldo, hein? Olha, me falaram que ele é covarde, é, bebê? Aqui quem fala é o Barba Negra de novo. Onde está o tal de Naldo? Cadê a Rayane? Mais pólvora, meu casal raiz do pop saudade. Olhando a natureza, tenho a ilusão que o mundo é meu. Cadê meu amigo Alex do churrasco? É, ele tá lá na piscina de bordo. Aí, Alex! Eu posso ver você. Olha, eu vou passar lá hoje, hein? Porque eu olhar no céu azul, no sol, na terra e no mar. Se posso ter você. Bora, Alex! Alex do churrasco. Este é patrão forte. Aqui no Pop Saudade. Coração. Segunda-feira, a gente chegando pra tocar. Bora, Tainá. Alô, Palheta. Não posso mais ficar a esperar você chegar. O casal Tainá e Palheta. Eu já tô aqui. Fica sofrendo. E o tempo. O tempo fez você mudar. E até deixar de me amar. Vou procurar. Pop Saudade. Aí, covarde. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Vou procurar. J. Paulinho Boy. Que queira sempre me amar. Que queira sempre me amar. Que queira sempre me amar. E a gente vai tocando. Cheiro Camburi, tá na área, bora Camburi. Eu sei que você tem saudade, quem é que não tem? DJ Paulinho Boy. Os pais domingo de tarde, na casa de alguém. Chefinho da Megaboy. Depois de beijar no portão, tá na área. A tremer de prazer e emoção. As mãos descobrindo segredos, desejo bem vão. Sei que você tem saudade, saudade demais. Do velho carro amarelo que foi do seu pai. No banco traseiro nós dois. Baixo, o presidente dos guerreiros da saudade. Sua esposa Nete, Uraninho também, obrigado. A Morena, seu filhão. Toda a galera de Coraci hoje, vieram curtir o nosso trabalho, obrigado. Valeu. E no domingo? Domingo que vem é Bragança, dois tempos. Primeiro, Balneário da Pinguera. Segundo, Lava Jato da Saudade. Rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu, os olhos fechados sonhando uma bolsa em adeus. Eu sei que você tem saudade desse tempo tão bom. A senhora... Outra vez manchassem. Cadê meu amigo? Jeová Publicidade, cadê ele? Fernando, um abraço. Mais, o tempo não volta. É a gata da 14. Mas tudo aqui dentro. Desde morando. Te deixou marcas, mas... É, meu irmão, tá escondida ela pra mim. Na minha saudade. A Deise Mourão tá aniversariando esse mês. Falar em aniversário, parabenizar minha grande amiga Leide. Leide Dayana, Leide. Ontem esteve embaixo, completando mais um ano de vida. E a gente vai desejando toda a felicidade do mundo pra você, tá? Tá, Leide? Tudo de bom! Os olhos fechados, sonhando uma bolsa. DJ Paulinho Boy. Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu. Os olhos fechados, sonhando uma bolsa em adeus. Pop Saudade! E a saudade no reserva! Abracei seus travesseiros, adormeci em sua cama, sonhei com você. Orion Saudade, a primeira dama. E no sonho eu te amei. É Orion. De jeito tão bonito. Era seguidor fiel no Mineirão na época, né? E pra você. É ou não é, Orion? Dei um beijo em seu pescoço, você se arrepiou. É, DJ Bate Saudade aí. Tanto prazer. Sonho Bonese. Eu senti naquele instante que você me olhou sorrindo e disse eu te amo. De repente acordei, procurei você na cama e você não estava. Reginaldo, aqui é a vampira, meu amor. Cadê o Abrão? O futuro rei das periquitinhas. Se amava. Olha só. Que sonho lindo foi esse que sonhei. Vamos lá. Nele você me amou. Essa música aí tem endereço certo. Especialmente a sogrinha Lé, lá no Poço Seguro, ela dá valor, Carlos Alexandre. Que sonhei, quero dormir de novo e sonhar outra vez. Chega junto, gigante! Sonhei com você. Chega aí, gigantão. Me dei pra você. De repente acordei, procurei você na cama e você não estava. Foi tão triste despertar de um sonho tão bonito, onde a gente se amava. Que sonho lindo. Deixa eu passar com muito carinho também o Gong e a Pia. Sonhei. Tá aqui com a gente também. A Deise. Você me amou. Eliane. O Apilho. Te amei. Procilene, os badalados em peso aqui, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Essa galera aqui, tchura! Pop Saudade! DJ Paulinho Boy, esse covarde arrebenta! Não fique assim, por favor, olhe pra mim. Te quero tanto que nem sei, não sei viver sem ter você. Juro, jamais te esquecerei. Castiga de eu, Atá! Só de boa, né? Te amarei. Você é tudo que um dia em minha vida. Cadê o Gata Jato, rapaz? Meu grande amor. Alô, Gata Jato! Por favor, não chore assim. O nosso amor não terá fim. Fique aqui bem junto a mim. Você é minha paixão, meu querer. Você precisa. Lobo Solidário! Preciso muito, muito. Não há razão. Sábado nós, Garajará Sul. Que me esquecer. Mas hoje, Garajará Sul, quinta-feira, vamos até o Nativos. Sexta-feira, Ponte da BR. Aí sábado, Guajará Sul e Bujaru. Aí domingo, primeiro tempo. Balneário da Pinguela e Bragança. Aí vamos até a cidade de Bragança. No domingo à noite. Lava Jato na saudade. O churrasco, meu grande amor, por favor não chore assim, o nosso amor não terá fim, fique aqui bem junto a mim. Vamos lá. Ouça o que tenho pra dizer, minha paixão, meu bem querer, você precisa saber que eu preciso muito, muito. Um abraço pra minha galera do vôlei lá no conjunto Beija-Flor, estão aqui com a gente também, obrigado. Você que me esqueceu, seu coração, tenho certeza ainda é meu. Esqueça tudo que falamos, esqueça que nós que te amo, eu te adoro e serei sempre, sempre teu. Toda segunda farra, rola solta aqui no Reserva Parque. A gente tá aqui de novo pra tocar. Quem tem uma morena sereia do lado, dedica pra ela essa música aí. Ô, música linda. Na época que foi lançado esse disco aí, era o comecinho da minha trajetória na Praia de Cristalino. Uma lembrança, passa um filme, ela. Do mar, deitada na areia. É a Lady da maior valor aí, da Morena Sereia. Música linda! Música pra refletir, pra meditar. Você deixou meu coração. Paixão em meu olhar. Olha que eu queria ser o sol. Só o sol! Queria ser o sol pra bronzear seu corpo. Ser aquelas ondas que se arrastam a seus pés. Bora, Raeli! Esse sorriso aqui nos lábios meus. Olha minha boca com os beijos seus. Ensina a sua canção. Estou enfeitiçado pelo seu encanto. Pedaço de pecado. DJ Paulinho Boy. Tanto, mergulha no meu coração. Ô, morena, morena. Com DJ. DJ Paulinho Boy, essa, aqui é a vampira, essa, meu amor. DJ Paulinho é Boy. Essa não, covarde! Sereia, sereia, sereia. Eu vivo sonhando que estou te amando na areia. Queria ser o sol pra bronzear seu corpo. Ser aquelas ondas que se arrastam as. É o tio Lau, o nome da turnê lá. Tomei a sua, porquilha, quatro bocas, meu irmão, vou deixar, hein? Minha boca com os beijos seus. É, já toquei na porquilha, quatro bocas, ele cara todinho. Brevemente a gente tá de volta por lá, olha. Estou enfeitiçado pelo seu encanto. Pedaço de pecado que eu desejo. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Meu coração. Aí, morena. Morena. Pega da moça linda. Sereia. O amor que eu sinto é maior que a marechê. Vai, tio Lalo. DJ Paulinho Boy. Sereia. Eu vivo sonhando. Amando cego, até o caramelo veio hoje. Bora, caramelo! Pra quê, né? É. Vamos parar de brigar. Não quero lhe dizer adeus. A gente dá certo na cama. A gente se ama. Sou todinho seu. A gente dá certo na cama. A gente se ama. Sou todinho seu. Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava. Se eu fosse você, recordando. Olhe pra os nossos filhos, vão ficar chorando. O nosso amor estão implorando. Não deixe tudo se acabar assim. É igual Abraão Jôni na área. Ainda é tempo da gente pensar. Alô, seu filho! Essa guerra tem vez acabar. Bandeira branca, meu bem. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. O covarde DJ Paulinho Boy. Vamos parar de brigar. Não quero lhe dizer adeus. E a gente? A gente dá certo na cama. A gente se ama. Sou todinho seu. A gente dá certo na cama. João Mato Bicidade está na área. Alô, Fernanda, gata da 14. Nem de morão na área. Ali. Se não fosse é, meu irmão. A gente não brigava. Se eu fosse você, com ele acabava. Pois estou vendo o princípio do fim. Olha os guris. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Pensar que com essa guerra de vez acabar. Recorda. Bandeira branca, meu bem, por favor. Ainda é tempo da gente pensar que com essa guerra de vez acabar. Bandeira branca, meu bem. Mais uma pra recordar aqui no Reserva. Que brigou, brigou com ela. Depois pediu pra ela ir embora. É. Olha assim. Não vai embora. Fica comigo. Porque eu preciso do seu amor. Ó, meu amor. Ó, meu benzinho. Sem seu carinho. DJ Paulinho Boy. Vai, covarde, machuca meu coração. Pop saudade 3D. Sou como um barco sem rumo. Daqui a pouco tem DJ Giro. Que vai pelo mar da batalha. Atenção, Guilherme, olha aí. Então bora. Sou uma noite escura. Que não tem estrelas. Que não tem. Não vai embora. Fica comigo. Porque eu preciso do seu amor. Ó, meu benzinho. Sem seu carinho não tenho caminho. Não sei pra onde vou. Como é que é? DJ Paulinho Boy. Como a poesia que não tem melodia pro poeta cantar. Lobo solidão. Sou como a ave que voa procurando seu ninho pra poder amar. Não vai embora. Fica comigo. eu preciso do seu amor. Oh, meu benzinho. Ah, meu benzinho, sem seu carinho, eu não tenho caminho, eu não sei pra onde eu vou. Não vai embora, não. Não vai embora, fica comigo, porque eu preciso. DJ Paulinho Boy. Do seu amor. Oh, meu benzinho, sem seu carinho, não tenho caminho. Bora, quarta-feira, 14h. Tem live do Covarde. Todo mundo preparado, ligado, tá bom? Quarta-feira, 14h. Live do Covarde da Saudade. Hoje eu me encontrei chorando. Na produção. Live do Covarde da Saudade. DJ Paulinho Boy. Todas as quartas-feiras, a partir das 14 horas. Eu fiquei sufocado. Quarta-feira, nosso encontro, rapaz. E não acreditava que fosse esquecer seu amor. Veja só, veja só. Hoje eu sou tão feliz. O mundo dá voltas. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Veja só, veja só. Hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Parabéns, Morão. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Hoje eu encontrei chorando quem já sorriu de mim. Hoje encontrei sofrendo quem já me fez sofrer. Quando ela partiu eu fiquei sufocado. Morreu saudade. E a primeira dama aí de boa, né? E não acreditava que fosse esquecer seu amor. Veja só. Veja só. Hoje eu sou tão feliz. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Veja só. Hoje eu sou tão feliz. DJ Paulinho Boy. Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz. Essa não, covarde! Mais um musicão. Namorar. Eu nunca mais vou fazer você sofrer. Nosso amor colorido será pra valer. Olha, amor, me dê uma chance outra vez. DJ Paulinho Boy. Por favor, pense no que você fez. Tem água aí, Cleiton? Tem água aí? Traz aí, traz aí. DJ Paulinho Boy. Meu amor, estou sofrendo por ti. Por favor, pede que eu volte pra mim. Paulinho Boy, o covarde da saudade. Venha, meu bem, me tirar desta solidão, porque só tenho a... Quinta-feira! Dentro do coração. A gente chega junto no ativo, ensaio dos seguidores da saudade, todo mundo convidado, hein, gente? Só tenho amor. Entraram R$5 do começo ao fim. Ambiente Pai Dego, pra você curtir aquela saudade também, Pai Dego. Começando a partir das 7 da noite. É nativo, antigo ambiente. Sexta-feira, estamos de volta em Mariduba. Ponte na BR. Paulinho Boy, DJ Kleber Pará. Assim, ó. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. DJ Paulinho Boy. Mais uma menina. Juni! Alô, tio Sam! O amor de um belo rapaz. Evandro, gigantão, a Leite. É. O Aleixo, a Kelly aqui também, obrigado. Vamos lá! A Bill Kong, é isso? Certeza! Cris Evento, Rui de Ocina com a gente também, meu grande amigo DJ Marcelo da Cremação. Irmão, porque eu tô muito mineirão na época, né? Esse moleque é sangue bom. Alô, Marcelo! Eu preciso me encontrar. Tá tocando. Minha vida é uma rotina. Alô, Zé Filho! Eu não quero mais brincar. Aí na Upalito, olha. Sou mais uma menina. DJ Paulinho Boy. Tá conseguindo escutar todo o pendrive já? Pop saudade. Alô, receba, Parque. Tanto tempo se passou, mas em mim ficou nostalgias que o tempo não consegue apagar. Vamos lá. Tanto tempo se passou, mas em mim ficou DJ Paulinho Boy. Aí domingo, dia dos pais. Aliás, antes do dia dos pais, sábado. É tradição, 10º baile da saudade do Rose, em Bujaru, Guajará-Su. Entrando aí no quilômetro 24 da Alça Vieira, só 48 quilômetros de chão pra dentro, tá bom? Aí domingo, vamos até Bragança, primeiro tempo, Palmeiras da Piguela. Segundo tempo, Lava Jato da Saudade de Bragança. Segura de volta aqui. Poderia estar contigo, mas eu sei que o DJ Paulinho Boy. Nós, DJ Paulinho Boy. Só saudade, nada mais. Tanto tempo se passou, mas em mim ficou nostalgias que o tempo não consegue apagar. Vale a pena lembrar do acaso que uma noite nos deixou juntos. Alex, o churrasco, cadê? De ser feliz e do sonho. Alô, Alex! Dá um churrasco aqui da região, meu irmão. Tira o chapéu. Recordar. Dá um churrasco, é uma refeição. Encontro. coração no peito a te chamar. Poderia estar contigo, mas eu sei que o destino fez de nós. Alex do Churrasco, este é patrão forte, aqui no Pop Saudade. Viverei pra sempre a recordar o nosso encontro. Coração no peito a te chamar. Pra recordar aqui no Rejeba. Poderia estar contigo. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. No peito de nós, caminhos diferentes, só saudades e nada mais. Preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Diz meu bem, onde foi que errei? Baixinho, baixinho. Diz, se fiz algo errado, diz. Eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Olha, 4 de setembro. Eu não me... Minha solta em fé, saudade. Edição 2021. Meu amigo, é. Eu detalhe importante. Vivendo o problema, a pandemia. É os DJs das aparelhagens vão estar representando, né, gente? 4 de setembro, prepara com emoção. Detalhe importante. Apresentação única dos DJs nesse dia. Somente na Via Show. Vamos lá! E claro que a gente vai estar por lá representando o Pop Saudade. Paulinho Boy e o Dalto. DJ Paulinho Boy. A tua volta é incerta. Sempre saia pela porta da frente. Mas deixarei a porta aberta. E quando eu voltar? E quando você voltar, eu vou me dividir contigo. Alô, Gata Jato! Eu sem você. Ele é a primeira dama. Sigo. Asa de decolagem, turbina e já. Sem você, eu não consigo. DJ Marcelo da Cremação. Bora, Marcelo! Agora o Cleiton se arrumou, hein? Os caramelos. Pop Saudade. DJ Paulinho Boy. Vamos lá! A tua volta é incerta, mas deixarei a porta aberta. E quando você contigo, viver sem você eu não consigo. Viver sem você, DJ Paulinho Boy. Bora, Jôni, bora, Abraão. Sale boa. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. E assim, ó. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu te quero. Eu também te quero. Vamos lá. Olha, no próximo domingo, dia 15, a gente vai estar de volta lá no Loja Prado, hein? Já deletei aquela vinheta, né? Nosso amor é tão imenso que nem mesmo tempo como pode apagar. Quase que eu apanho junto também nesse dia. Eu te amo e tu me ama. DJ Paulinho Boy. Nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor. DJ Rebelde, é saída, DJ. Sucesso pra você, daqui a pouco Marizia. Em seguida, Lu. Vai até o Ilha Bela. DJ Rebelde. Agora sim. Eu te amo. DJ Paulinho Boy. Eu te quero. Agora ele vem pra minha frente aqui, Alex do Churrasco. Eu te quero. Bora, Alex! Tá aberto hoje lá, Alex. Vou passar lá. Eu também te amo. DJ Paulinho Boy. Eu também te quero. Alô, Márcio, alô, Lete. Diretamente, agora sim. Pra curtir aqui daqui a pouquinho também tem DJ Dinho, Sandro Guilherme, Paulinho Boy vai enfiando só do meio pra trás. DJ Paulinho Boy. Maria Pá. E ela? É com essa aqui, eu só lembro do Diamante Negro. Paulinho Boino. Ela tem um jeito de andar. Só pro vento. Só pra o vento. O cabelo esconde o seu olhar. DJ Paulinho Boss. Só pra o vento. Eu me lembro da primeira vez. Eu sempre vou lembrar. Vinha contra o vento na beira do mar. Ela vive só de alô e olhar. Sobra, sobra. Só pra o vento, só pra o vento. Chama o sol e dança ao luar. Sopra o vento, sopra o vento. Ela sempre jura que talvez um dia vai voltar. O seu movimento lento de chegar. Bora, Maletuba! Tio Lado, a Rayane e o Abraão. Tibete. Homem da torneira do Meia Sul, Quatro Bocas, Forquilha. É. Fiz uma canção só pra lembrar. Só pra o vento, só pra o vento. Foi lá na Forquilha, foi? Tudo que eu quero está no ar. Só pra o vento, DJ Paulinho Boy. Tenho um segredo. Aproveita, dá um chega aqui no Souvenirs, aí do meu grande amigo Caxiga Diel e a Tati. Meu irmão, tem de tudo aí, olha, pro verão, pra mulherada, pra macharada também, aqui do Ladino. E a gente vai tocando aqui no Reserva. Seu dinheiro, não quero seu ouro, só desejo amor sincero, só quero você, o seu beijo quente, quero só pra mim, vamos ser dois amantes, vamos. abraçar com muito carinho também o Alessandro e a Vanessa. Aline Palheta, tá aí na Palheta, Palheta ali. Forte abraço. E o Gato a Jato e toda a equipe, super saudade. Fala, Gato a Jato. Não vai existir pra viver este amor tão louco. Tem que ser você. Me beije, me aperte. Quero teu calor e serei todo seu. É o amor que sonhei. Isso é o que é. Equipe Chopp Saudade no Pop Saudade. Hey, é o amor. Tô aqui, ó. Oh. Vamos lá. Hey, Chimo. Pop Saudade. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Sexta-feira estamos de volta aí no Ponte da BR, Marituba. Depois de um mês de Terlan direto, né? A gente veio beliscar um pouquinho na cidade, Marituba. Pra semana que vem, após o Dia dos Pais, a gente já tá de volta à capital aí. É. Simão! Simão! DJ Paulinho Boy. Não vai existir pra viver este amor tão louco. Tem que ser. Tem que ser você. Isso é o que é. Eu sou forte, real, sou maior. DJ Paulinho Boy. Você é a mistura de amor e desejo, a doçura gostosa de um beijo, a quentura de nosso suor. Nuvem, você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Tenho você dentro do coração. Vou pegar pesado, já já. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. Que amor em forma de canção. Vamos agradecer de coração a todos que hoje chegam juntinho aqui no Reserva para curtir mais uma segunda de saudade aqui, gente. O nosso muito obrigado a todos de coração. Vem amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. E assim, ó. Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo, a quentura de nosso suor. Meu bem, você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Tenho você dentro do coração. Os Guerreiros 3D sempre aqui na família Pop. Os guerreiros da saudade de Iquaraci. A nossa vida é uma flor. Por aqui marcando presença. Em forma de canção. Meu bem. DJ, DJ, DJ. Essa não, covarde! A minha marca tem que rolar, tem que rolar. Sargento Negão Robocop e o Daniel da Prefeitura Municipal de Ananindeua já estão por aqui marcando presença. Obrigado, tá, queridos? Sejam bem-vindos. Um abraço no covarde, DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não. E a saudade original. Mas a vitória foi de outro vai, qualquer. Para te unir. Meu ideal foi me abandonar. Tão só. Sem o teu carinho. A lembrar sozinho. Todo nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Achou! Minha dor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Grande amigo, Orion Saudade. E a sua primeira dama aqui com a gente, Orion, que já é frequentador de muito tempo do meu trabalho, desde a época do Mineirão, hein? Lá no comecinho. A gente tem um carinho muito grande aí pra esse casal aí. Ao lado também do meu grande amigo Palheta, é Tainá aí, da tribo do Tupinambá. Um abraço pra essa galera. DJ Marcelo tá lá. Alô, Marcelo. Aquele Marcelo. Meus dias felizes e o quê? Chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir. Rael Designer, a digital influence do DJ Paulinho Boy. Quarta-feira tem live, 2 da tarde. Eu te amei. Alô, Belini, Maria Paula. Tão só, sem o teu carinho. A lembrar sozinho. DJ Paulinho Boy. Todo nosso amor. Tão só, pela noite escura. Cheio de amargura. Eita, gato jato! Pop saudade. Pop saudade. Me lembrou você. Eu te convidava pra ver matinê. E você dengosa dizendo que sim. Me olhava nos olhos sorrindo pra mim. Corria pra casa pra me arrumar. Sonhando provar o teu beijo. Ficava esperando a hora chegar. Morrendo de amor e desejo. Eu nunca vi canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão. Bora, chefinho, homem da Megafon. Para sempre, você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu. Vamos lá! E tudo pra nós não deu certo. Pop saudade. Aquela canção me fez perceber. Preciso ter você por perto. Daqui a pouquinho tem DJ Tiro! DJ Paulinho Boy. E o pau tá comendo na caixa de loca. Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra DJ Paulinho Boy. Fazia mil planos na minha ilusão. Querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração, preciso te ver novamente. No baile, no baile você nunca apareceu, e tudo pra nós não deu certo. Aquela canção me fez perceber, preciso ter você por perto. Aquele beijo, aquele beijo que te dei, nunca, nunca mais esquecerei. Aquele beijo que... Fala, Robocop, o Negão e a galera da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Estão por aqui marcando presença. Solé! No fundo do espelho, onde você se vê, há uma criança brincando de se esconder. DJ Paulinho Boy. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. Aquela esperança que ela tem no olhar. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. Sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela é a atriz principal. Bora, Gong! Ele é a Bia aqui de boa, esquadrão badalado lá. Vai desistir, Alex o Churrasco. Ainda olá, mãe. Moça, tem tudo pra ser feliz. Obrigado, Alex! Aí, Maria Paula, chega junto. Você pode cantar. E jeitinho na área, já já tem. Você pode brilhar. Toda segunda-feira tem saudade aqui no Reserva. E você é o nosso convidado, claro. Você pode voar. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Ou ficar presa no chão. Sempre só. O Jorge tá na área também, bora, bora, Jorge. Alô, Marinaldo. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. Você pode cantar como esse pássaro. DJ Paulinho Boy. E a saudade original rolando. Você pode doar. Já já tem DJ Dino, toda segunda. Vocês são o nosso convidado. Mais uma pra recordar lá no fundo. Música. de amor, mas foram tantas brigas, tantos desencontros em nossas vidas. Nossa liberdade interrompida. Nem eu nem você nos deixávamos sós. Tudo que eu queria era você comigo. Com você eu fui sempre tão amigo. Você deu pra mim o melhor do amor. Bora tocando, bora tocando. Tudo que um homem sempre desejou. O amor ficou somente a lembrança. O adeus restou uma esperança. Te ver voltar novamente a meus braços, DJ Paulinho Boy, me fazer feliz assim como eu te faço. Foi um grande amor, mas foram tantas brigas, tantos desencontros em nossas vidas. Nossa liberdade interrompida. Nem eu nem você nos deixávamos sós. Tudo que eu queria era você comigo. DJ Paulinho Boy. Com você eu fui sempre tão amigo. Você deu pra mim o melhor do amor. Arô, pura olho, olha, não mete com a tua. Arô, garçom, aqui. Sempre desejou. Aqui, aqui, aqui. O amor ficou somente a lembrança. O adeus restou uma esperança. Voltar novamente a meus braços. Bora tocar, bora tocar. E me fazer feliz assim como eu te faço. E a saudade não reserva. O amor ficou somente a lembrança. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Ouça esta canção, te peço, amor, pra não chorar. Distante! Distante, bem distante de você. Um dia eu vou ficar. Às vezes, quando está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh, oh. E eu? Eu queria ter asa pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido. São coisas que não vou resistir. Não. Tá. Saudade, e a primeira dama, olha. Bandido. É doido. Clube dos Bombeiros na época, né? Bandido. Bora, Chulambo. O homem que comanda os covardes. Falou, Paulinho, após a pandemia, me segura de volta no Pop Saudade. Vamos lá. Eu guardo o segredo do amor todo comigo em meu pensamento. Você destruiu minha vida. Yes. Siga de El e a Tarde aqui do Ladinho, olha os souvenirs. Só chegar junto aí, né? Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. Voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido, são coisas que não vão resistir. Não. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Bandido. Sei que mais nada represento pra você. Olha o detalhe, essa quarta-feira live do Covarde é Baile dos Coroas. Os que acompanham sabem que o negócio é pesado, né? Quando é Baile dos Coroas. Só rola de 80 pra baixo. Quarta-feira, 2 da tarde. Não sou ninguém. E aquela famosa briga com direitos autorais, né? Do sem você. Olha o Jameson, meu irmão gênio aí, rapaz. Alô, Jameson! Sou o filho mais novo do Amaninha. Que foi que houve pra você mudar assim? Não posso crer que você não goste de mim. Oh, querida, eu juro que demais ninguém serei. Meu coração eu dei só a você, meu amor. Se um dia vou morrer, melhor morrer de amor. Neide Mourão na área aí, meu irmão. Olha aí. Você é garçonete, dá um chega aqui com a Neide Mourão. Não vai. É, você já quer contar cedo, meu irmão. Talvez você. João vai pra publicidade, cadê ele? Alô, Fernanda. E um outro em meu lugar. Pior pra mim que vou viver pra sempre a lamentar. Só me resta então dizer adeus e confessar. Não sou ninguém vivendo sem você. Vai! Meu amor. Pop saudade. Vivendo sem você, meu amor. Saudade original. Quando eu ficar quieto no meu canto. Alô, chefe. Seu moço. Ele dá valor, né? Galera do Megapon. Já pra lá. E se eu não puder conter meu pranto, não tente Bob Saudade. É que às vezes vem uma saudade. DJ Paulinho Boy. Invade, vai sufocar. São lembranças da minha cidade. Felicidade. Soja! Duro foi sair daquela casa e na estrada. Meu parceiro Creito Lobo Solitário. Sábado a gente vai junto lá pro Bujaru. Guajará Sulo. Duro foi deixar Maria Rosa. Bora, Nete, seu opinião também na área. Os guerreiros estão na área. vamos lá. Quando eu cheguei nessa cidade, meu moço, vim pra ficar. Só que não contava com a saudade. Eu juro que vou voltar. Olha aí, gente. Estamos gravando ao vivo hoje também aqui o áudio. E logo mais vamos estar subindo em nossas plataformas digitais. E também quem quiser pode chamar pelo WhatsApp ou pelo nosso grupo lá, Live do Covarde. Tá certo? Vamos lá! Duro foi deixar Maria Rosa. Segundona da ressaca aqui no Resenha. Parque Mariduba. DJ Paulinho Boy. Duro foi sair daquela casa e na estrada. Alex o Churrasco, bora, Alex. Duro foi deixar Maria Rosa toda manhosa, sem entender. Mais uma, mais uma. Gigante! Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Assim, até pra três. Será que você não tem medo do sofrimento depois? Às vezes fico horas pensando. Anaís de Moró oferecendo no seu pai Sam. Quem será de nós três? Ezequias. Espero outro ir embora para chegar minha vez. Às vezes, meu irmão. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou quando? Ou se quando está comigo, é nele que está. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Quem é você que não sabe a quem está amando? Já já tem o DJ Dino. Tá preparando aí? Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém. Esta DJ Paulinho vai. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. O casal Tainá e Palheta. Quero saber se já escutaram o pendrive do... Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? Aqui quem fala é o Barba Negra de novo. Onde está o tal de Naldo? Cadê a Rayane? Mais pólvora, meu casal raiz do pop saudade. A verdade, seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama. Gigante e Lady, o casal badalado, aqui no Pop Saudade 3D. Tá aí, Gigante! Pensa que eu não tenho coragem. O Gigante! DJ Paulinho Boy. mais uma que é a cara do diamante negro. Era. Meu bem, você não me entende. Vê se compreende o meu jeito de ser. DJ Paulinho Boy. Eu quero. Bora, Dejorão! E sabendo, estou quase morrendo de amor por você. Vejo em seus olhos o céu azul, muitas estrelas a brilhar. Vejo a lua beijar o sol, tantos peixinhos. Aleixo e Kelly, o casal romântico. E meu amor. Tomar. Vem nos meus braços sonhar, meu bem, por favor, vamos depressa casar. Ei, Cacique, tudo pronto aí? Toca mais duas, você arrebenta aí. Olha só, time. Índio de Madeira, Cazuza. Você não me entende, vê se compreende o meu jeito de ser. Eu quero que fique sabendo que estou quase morrendo. É quando a Deus morou pro Cazuza, o seu grande amor. Vai, Cazuza. Vejo em seus olhos o céu azul, muitas estrelas a brilhar. DJ Paulinho Boy. Vejo a lua beijar o sol, tantos peixinhos no mar. DJ Paulinho. Vem, meu amor, vem nos meus braços sonhar, meu bem, por favor. Vamos, vamos. Vamos depressa a casa. Meu amor, minha vida, eu te amo. Essa não, covarde! Valeu, gente, obrigado pelo carinho. Próxima segunda tamo de volta aqui. E assim vocês já sabem, toda segunda-feira tem saudade aqui. Vocês ficam a partir de agora, pois essa aqui com o DJ Dino. Profissional cabreitado, que dispensa comentários. E obviamente eu tenho carinho, respeito muito grande. Já trabalhamos juntos. Na época do Pirabá, uma passagem pequena, mas que com certeza somou muito, aprendi muito ao lado desse cara aí. Alô, Dino! Após a vinheta, você detona, Cacique! Valeu, Marituba! Alex do Churrasco, este é patrão forte, aqui no Pop Saudade. Verdade. Vamos lá! Essa não, covarde! And she has been checking nearly all the men. She's playing her game and you can hear them say. She's looking good for beauty, we will pay. É agora! Bora, Sandrinho, bora, Sandrinho. Quinta-feira Nativos, sexta-feira Ponte da BR, sábado Vamos até Guajará-Sul. Guajará-Sul. Um charuto, tá, gente? Aí domingo, Bragança. Primeiro tempo no Balneário da Pinguela. Na estrada ali de Caratateua, meu irmão. É. Aí à noite, Cidade de Bragança. Lava Jato na Saudade. Segunda-feira de volta aqui, vai. Valeu, gente. Obrigado, meu Deus. DJ Paulinho Boy. Pop Saudade. Pop Saudade. Castiga a bosta, menina, você. Ei, DJ Paulinho Boy. Essa não, covarde. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade.